quarto oculto, inquieto sonho mudo, roubado à noite, que não para de passar. Respiro ar por entre gotas de perigo, duas janelas que não param de chamar. Uma janela corre por fora, um sol que nasce e depois vai embora, vai embora. Janela é sangue vermelho, quatro punhais cravados no espelho, como os falcões que sobrevoam a cidade, pirata negro, velas soltas sobre o mar, onde um bandido solitário passa um tiro. Duas janelas que não param de chamar, de chamar, janela é sangue vermelho, quatro punhais cravados no espelho, quatro punhais cravados no espelho.